Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos, é ele o senhor João Inácio Dumont, nosso gentil ouvinte, que está conosco nesta manhã e gostaria de ouvir com a Dalva de Oliveira e Francisco Alves, arranjo Lírio Panicali, do Haroldo Lobo, Verão do Havaí. Conjunto Céu da Boca talentoso. Conjunto Céu da Boca também comparece e desfila em nossa passarela sonora e canta do saudoso e bom baiano Assis Valente, Uva de Caminhão, sucesso da Carmen Miranda. Para ele, o São Carlense senhor João Inácio Dumont, em nossa sintonia, ele ainda gostaria de ouvir esta pérola enaltecendo a nossa nação, nosso país, do Valdemar Henrique, conjunto vocal Vocalistas Tropicais, para o senhor João Inácio Dumont, Minha Terra. Verão lá do Havaí, queima, queima, queima como que, mas as morenas cor da lua, queima muito mais que o sol, e é tão lindo o canto do Havaí. O verão na tua Havaí. As mil e uma noites no Havaí eu vi, tudo é perfume, sonho, tudo é flor. A gente às vezes espera 5, 7 ou 8 luas para ver o nosso amor. O verão lá do Havaí queima, queima, queima como quer. Pensa nada no estelar, já quebra, quebra, já virou vaqueiro, quebra, quebra. já me disseram que você andou pintando o céu, já andou chupando muita uva e até de caminhão. E agora tá dizendo que já não é paciente, vai entrar no velicate pra fazer a operação. Mas o que tem atores bela nas cadeiras dela, ela dizendo que ganhou a roupa de vão, abandonou o canal pra São e foi dançar o pirulito lá no Cajão. Você não pode dos 40, tem o que falar. Mas não bota o pajé pra brincar, tira no tiro o pajé. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Já me disseram que você andou pintando o set, andou chupando pra uva, é até de caminhão. E agora tá dizendo que já não é paciente, vai não. Quer ligar-te pra fazer a operação? Mas o que tem a flores bela nas cadeiras dela? Anda dizendo que ganhou a roupa de bambu. Abandonou o canal lá na Praça 11 e foi dançar o pirulito lá no Cajão. Brasil tão grande e amado, é meu país idolatrado, terra de amor e provisão, toda verde, toda nossa de carinho e coração. Este sol, este luar, este rio de cachoeira, brasileiro como eu. Que bom, mas que bom mesmo, gente ouvinte, que você está com a gente sintonizando pela Rede Uni Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Nós atender agora ele que reside aqui em São Carlos, ele que é gentil funcionário das casas pernambucanas aqui em São Carlos, onde mantém um grande círculo de amizades, e ele é nosso gentil ouvinte há muitos e muitos anos. Enfocamos o senhor Ademir do Pinho, que está conosco e quer ouvir nesta manhã domingo, em arranjo do Nelsinho, voz saudosa do Nelson Gonçalves, do poeta Luiz Bandeira, na cadência do samba. Para ele, funcionário de muitos dos anos lá nas casas pernambucanas aqui em São Carlos, o senhor Ademir do Pinho, nosso ouvinte, que ainda quer ouvir do Luiz Lua Gonzaga e do deputado, ex-deputado federal Humberto Teixeira, com o conjunto Titulares do Ritmo, Arranjo do Chico, Estrada do Canindé. Um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é! A mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola a desfilar. Que bonito é! Pela noite enluarada, numa trova apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é! Gafieira, salão nobre, seja rico ou seja pobre, todo mundo a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia. O samba é sentimento, o samba é alegria. Bate que tá batendo a cabeça, boa que o samba tem. Bate que tá ficando, pandeiro, vai, tamborim, batem. Bate que tá batendo a cabeça, boa que o samba tem. Que bonito! Os tambores repicando, uma escola a desfilar. Que bonito é! Pela noite luarada, numa tropa apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é! Cafieira, salão nobre, seja rico, seja pobre, todo mundo vai sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. Bate que vai batendo a cadência boa do samba tem. Bate que vem picando o pandeiro, vai tamborim também. Bate que vai batendo a cadência boa do samba tem. Bate que vem picando, valeu, vai tamborim também. Bate que vai bater, bate a cadência boa do samba tem. Bate que vem picando, valeu, vai tamborim também. Quem é pobre